um manifesto contra os economistas. Vós, economistas, que dais cabo da vida, que reduzis à mesquinhez da conta, do orçamento, do déficit, vós, economistas, que pregais a bolsa e o mercado, que vos masturbais com o dinheiro, sabei que vos amaldiçoo. Vós, economistas, que estáis feitos com a morte, que trazeis a vidinha do tédio, do previsível, das estatísticas, sabeis que não me levais na cantiga. Vós, economistas, que dominais o mundo, que tudo submeteis à vossa lei assexuada, sabei que estou vivo, que procuro o prazer e a loucura, que estou para lá das vossas teses, que o amor não se mede, que a liberdade não se quantifica e que o vosso império vai cair. E cá estamos de novo, pela oitava vez, aqui vos trago meia dúzia de informações e divagações sobre o que mais óbvio se tem passado, e também, como habitualmente, meia dúzia de músicas banais. Para começar, nesta época da agudização da luta de classes, nada como um velho hino de Pete Seeger, que contém a pergunta fundamental numa guerra em que a neutralidade é impossível. Este palio todo para anunciar Which Side Are You On?, aqui tocado pelos Dropkick Murphys. Depois, para manter a tradição da Vénia à Troika, com um início de três músicas sem tirar fora, e acrescentando aqui um toque de coerência, mais duas versões. There's a Light That Never Goes Out, um original dos Smiths, adaptado aqui pelos Ghost Mice, e Rehab, vejam lá, um tema de Amy Winehouse, revivido pelos Ministry. Scab, or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't care for the bosses, don't listen to their lies. Those poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? And there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, 'cause I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drive me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side, what a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure and the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. In the dark and underpass, I thought, oh God, my chance is coming last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Just driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, I haven't got one. Both of us, to die by your side, what a pleasure, the privilege is mine. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. There is a light, it never goes out. Depois do alucinado relatório sobre o Serviço Público de Televisão, foi entretanto divulgado o relatório sobre a saúde, composto por um comitê de sábios liderado, por mera casualidade, claro, por um antigo quadro do BPN para a área da saúde, José António Mendes Ribeiro. Como é evidente, a prioridade é a privatização de inúmeros hospitais e a racionalização de serviços de saúde, que incluem o famigerado corte na área dos transplantes e a não menos famosa redução do número de cesarianas. Tudo é feito às claras neste momento. Pedro Passos Coelho tenta vender empresas públicas a regime despóticos e mafiosos, especialistas em coisa nenhuma dirigem grupos de trabalho para ajudar a tomar decisões que já foram tomadas à partida, gente com interesses numa determinada área é escolhida para decidir a empresa que vai beneficiar de infraestruturas construídas pelo Estado com o propósito de servir a população. Enquanto isso, Vítor Gaspar lamenta que a recessão económica vá além do previsto em 2012, falando em caminho estreito, como se as decisões que está a tomar não estivessem a levar à miséria milhões de portugueses. Pelas três da madrugada. deu a fama a ser espalhada. Temos um golpe de Estado. Estivemos com os KTU, o tema A Horta, depois vieram os Focolides com Amor Combatente e esta rocalhada que acabamos de ouvir foram os Master Chubs com Chasing for Young Blood, que é o mesmo que Cecília Malmström, comissária europeia dos assuntos internos, está a fazer quando diz que a União Europeia vai precisar de atrair mais imigrantes nos próximos anos para preencher os postos de trabalho. Neste contexto de necessidade europeia de gente, aconselhar os jovens portugueses a emigrarem, como fez Miguel Relvas, ministro adjunto e dos assuntos parlamentares, mais não é do que avisar as tropas de que já não estamos na Europa. Disse-o em defesa do seu colega de governo, o secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, que sugeriu aos jovens desempregados que saíssem da sua zona de conforto e procurassem oportunidades além fronteiras. A comprovar que a tese de que já não somos Europa não tem só um seguidor no governo. Aliás, a teoria está tão desenvolvida que até os centros de emprego já têm instruções para propor aos desempregados que emigrem. De facto, o Instituto do Emprego e Formação Profissional começou a enviar nas últimas semanas cartas a jovens desempregados, onde indica como assunto ofertas de emprego noutros países da Europa. Os desempregados são convocados para uma reunião em que são desafiados a procurar trabalho fora do país. No Centro de Emprego de Montemor-o-Novo, por exemplo, realizou-se no dia 11 um encontro em que, segundo o relato feito por um dos presentes, uma técnica explicou que a situação está muito difícil em Portugal e o melhor é procurar trabalho noutro país. Nesta reunião, para a qual foram convocados 20 desempregados jovens, os técnicos não apresentaram nenhuma proposta concreta de emprego, apostando sobretudo em incentivar os utentes a procurarem alternativas fora do país. Eis a grande estratégia de combate ao desemprego neste país. Ficamos com Fado, de Pedro e Diana, coisa que parece apropriada, não tanto pela febre patriótica de o ver como património da humanidade, mas mais por este destino tuga de ter que se ir embora para se poder sobreviver. Depois, Night of the Crickets, dos Gnome, e finalmente, Lucid Nation com Them. Tínhamos já futebol europeus mundiais, tínhamos já futebol europeus mundiais, tínhamos já futebol europeus mundiais, tínhamos já futebol europeus e mundiais. Como contas de um rosário, como contas de um rosário, nunca achei que fosse demais, nunca achei que fosse demais. Tínhamos Fátima já e deuses de toda a espécie, tínhamos Fátima já e deuses de toda a espécie, tínhamos Fátima. Mas já e deuses de toda a espécie, tínhamos Fátima já e deuses de toda a espécie, tínhamos Fátima já. Yeah. salário mínimo em Portugal não é realmente baixo. Foi uma afirmação que desencadeou algumas gargalhadas. Mas o secretário de Estado do Emprego, Pedro Martins, queria mesmo dizer o que disse. Que o montante do salário mínimo nacional não é baixo. Nas palavras do próprio, em termos relativos, o salário mínimo não é realmente baixo em Portugal, afirmou no Parlamento. Pedro Martins referia-se à relação entre o valor do salário mínimo, que são, lembre-se, 485 euros mensais, e a mediana. Ou seja, já que o salário médio é uma merda, não se pode dizer que comparativamente o mínimo seja mau. Numa tradução possível para chinês, poder-se-ia dizer que, tendo em conta o salário médio na China, uma malga de arroz e um par de tabefes não pode ser considerado pouca paga. Depois disto, só me sai Kenny Arcana com Desobedição Civil. Depois, para compor o ramalhete, passo a passo com Hambre de Vida. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. Histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré crash et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat. L'avenir est gâché, cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Plus s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Mais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Une place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans la... Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dice lo que digo, no es morir, es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo, no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche. De verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas. Que tenemos tiempo de odio, que siempre hago en la cocina. Que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es su utopía. Y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra. Y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piensa de tú mismo y dice lo que digo, no es morir. Y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo, no es morir. Es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, bebida. Tengo hambre de abrazos, y hambre de vida. Tengo hambre de vida. De vida, hambre de vida, y hambre de vida, tengo hambre de vida, tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro, tengo hambre de vida, tengo sed de besos, de vida, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos, tengo hambre de vida. Atenção, ouvintes, se conduzir, não sintonize a Rádio Casa Viva. Obrigado. Olhar para a Grécia hoje é olhar para Portugal amanhã. Uma política de austeridade cega destruiu a economia e tirou para uma vida paralela uma parte importante da população. Muitos gregos, o que têm feito e vão continuar a fazer, é não pagar impostos. A impunidade está garantida pela falta de dinheiro ou bens. Quando não se tem nada, o que nos podem tirar? Há um enorme poder conferido pela pobreza. Ainda maior quando se descobre que se pode viver feliz com muito pouco. O governo está a incluir impostos nas contas da eletricidade e a cortar o abastecimento a quem deixa de pagar. Em resposta, organizou-se um movimento, apoiado pelos sindicatos, para fazer ligações diretas aos postos e centrais. A desobediência está a alastrar-se, com uma certa volúpia. As pessoas têm prazer em não cumprir nada. Em Atenas, fuma-se em todos os cafés, bares, restaurantes, locais de trabalho, apesar da lei que o proíbe. Os motociclistas circulam com o capacete debaixo do braço. Há um limite abaixo do qual ninguém aceita viver. A felicidade não se pode impor por decreto, mas a infelicidade também não. Se o contrato social deixa de servir a uma das partes, quebra-se como qualquer contrato. A ideia de uma geração ser sacrificada é absurda por definição. Certificada a quê? Ninguém entende como podem os gregos viver submetidos a tanta pressão. Pois a explicação é esta. À margem das notícias, eles já estão a libertar-se. Por falar em liberdade, os Rage Mécanique com La Liberté no Sourire e depois Sociedade Alcoólica com Ciência Assassina. Sur des fleurs et sur terre. démocratie. Et j'apprécie son cynisme, les joies du capitalisme. La liberté nous sourit, merci la démocratie. Et j'apprécie son cynisme, les joies du capitalisme. Isso foi provocada pela ganância do mundo financeiro. E a ganância do mundo financeiro é, dizem os livros de economia, a garantia de que não existem crises. Havia quem não se acreditasse que Carvalho da Silva tinha dito em pleno prós e contras que, e passo a citar, qualquer ato que os trabalhadores assumam para impedir a aplicação deste aumento forçado do horário laboral tem mais validade legal que a sua imposição. O próprio material informático da televisão pública terá duvidado, ao ponto de achar melhor retirar a frase. Só muitas reclamações e após alguns insultos é que mãos humanas repuseram as palavras do dirigente da CGTP, a provar que o material nem sempre tem razão. As palavras mais bombásticas censuradas? Né. Problema técnico seletivo. Ou então, terá sido a mulher a dias aqui trazida pelos Linda Martini. Miguel Beleza acha que não faz sentido analisar um empréstimo com os juros que ele comporta. Referia-se ao facto de mais ou menos metade do dinheiro que é emprestado a Portugal servir para pagar os juros a quem o empresta. O governo pede 78 mil milhões e depois tem que pagar esses 78 mil milhões mais 34.400 milhões de juros. E Miguel Beleza diz que não faz sentido analisar o empréstimo sob esse ponto de vista. Ora, eu não sei que outro ponto de vista haja. Foi com base nos juros que eu me decidi quando pedi dinheiro emprestado para comprar a casa. Mas o Miguel Beleza é que é entendido nestas merdas. Oh, Miguel, quando fores pedir algum emprestado, leva-me lá contigo a ver se eu percebo o que é que analisas. As mamas da gaja da caixa? Ou é por causa da máquina de café que oferece? Sem mais tangas, é oficial. A ajuda, afinal é um saque. E é errado analisar estas merdas. Vamos ficar com Tool e o tema Jambi. E depois a sexy Lydia Lunch com Dead River. We'll be right back. polícias infiltrados, agitadores, provocadores, detenções à bruta, espancamentos em ruas pouco movimentadas. Disto tudo teve a greve geral em Lisboa. A polícia anda mortinha por dar molho. Desengane-se quem os quer do nosso lado. O lado deles é o outro, o do privilégio. E não hesitarão em ser violentos ou ter atuações que possam vir mais ou menos a chocar certas pessoas. Eles não andam com bastões, nem andam com pistolas, nem andam com algemas, nem com escudos e etc., para mostrar que têm aquele equipamento. Obviamente que aquilo é para usar se for necessário. Isto podem ser palavras minhas, mas não. São do diretor nacional da PSP, transcritas da TSF. Infelizmente não tenho conhecimentos técnicos suficientes para as colocar aqui, mas fica garantido que são verdade. Por isso, concordo com o comunicado do Grupo de Apoio Legal do 24 de Novembro, quando diz que está em curso acelerada a mais violenta banalização de um Estado policial com recurso a agentes infiltrados, detenções arbitrárias, espancamentos, perseguições, bem como a justificação política de detenções e a construção de processos judiciais delirantes sustentados em mentiras. Sobe de escala a montagem jornalística ou policial que visa incriminar, perseguir e reprimir violentamente, veremos mesmo se não aprisionar, pessoas que partilham um determinado ideário político pelo simples facto de partilharem esse ideário. A colaboração entre jornalistas e polícias na construção de um contexto criminalizante tem o seu expoente máximo nas narrativas delirantes da admirável Valentina Marcelino, do Diário de Notícias, e das suas fontes, como José Manuel Anes, do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Concordo com esse relatório ainda quando diz que a participação na construção deste discurso por parte de inúmeras instâncias do poder, desde sindicatos e partidos até ao mais irrelevante comentador de serviço, cria o clima ideal para que o anátema lançado sobre os anarquistas ou os extremistas de esquerda ajude a legitimar a montagem de processos judiciais, a invasão de casas, as detenções sumárias. Ao contrário do que a maioria pensa, são realidades com as quais convivemos há já algum tempo. Concordo finalmente quando afirma que se preparam novos métodos de contenção social e se assiste a uma escalada da repressão de qualquer gesto de contestação. Já não quero mais comer, já estou farto de ir para a escola. O que eu gosto de correr e de andar a chutar bola. Não me visto mais calções, nem beber os que tenho. Não me dei um que quando caio, eu não saio. Cala essa boca, não digas isso, que é pecado. Olha teu pai e os seus, fica zangado. Não busca nada, por isso eu vou ser delicado. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou leva o filho. Já estou farto de tirar a missa e de rezar o pão nosso. E não gosto que o meu biguinho é comendo que não gosto. Só me invisto para abusar e já me quero me regular. Isso não dá-te a ser sinceiro, mas eu tenho que calar. Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado. Olha que o pai e os seus fica zangado. Só por tudo, eu fico todo atrapalhado. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, ou leva o docinho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou leva o docinho. Tagadinho, ou leva o docinho. Tagadinho, e galadinho. Policial, Não há provas, nem sequer indícios, mas há a Valentina Marcelino a ajudar a polícia a fazer crer que ser anarquista não é, antes de tudo, ser um defensor da liberdade individual, da autonomia e da organização horizontal e igualitária, mas sim um terrorista perigoso com ligações a todas as máfias que se possam imaginar. Juntos, Valentina e a polícia iniciaram esta saga há anos. Riscaram o teu automóvel? Foi um anarquista. Agora, a coisa foi mais à frente. Desta vez, os anarquistas têm ligações aos gangues dos bairros sociais e é isso que explicará as situações de tensão que se avizinham. De uma penada, enterram-se os anarquistas e os deserdados do capitalismo. Uns e outros são terroristas natos e só lá vão à chapada. Este é o discurso oficial. Desfasado da realidade, como sempre, por isso é que se chama discurso oficial, não por retratar a realidade, mas por pretender criar uma que não existe. Sem provas nem indícios, já se fez saber a todo o país que os ataques às repartições de finanças foram obras de anarquistas. Provavelmente parte dos 60 que existem na Margem Sul. Margem Sul, para mim, claro, quer dizer abaixo do Douro e até ao Algarve. E aí, acho que até se pode confirmar que existem pelo menos esses 60 anarquistas. Mas não. A polícia fala de Margem Sul abaixo do Tejo e sem entrar muito pelo Alentejo. E fala de anarquistas radicais. Como quem deixa antever que ainda há outros. Ora, eu aqui reconheço as minhas dificuldades de análise porque não sei o que é um anarquista que não seja radical. Quais serão os outros? Anarquistas supérfluos? Sendo que um radical é aquele que, em vez de se ficar pela rama, vai ao que considera a raiz dos problemas para os identificar e resolver, não vejo como se possa ser anarquista e não ser radical. Ou será que todos os anarquistas são radicais e agora o nome oficial é anarquista radical, assim tudo junto? Não sei, vou ver se escrevo ao Diário de Notícias a perguntar. Para já, e para acalmar um bocado o batimento cardíaco, Nine Inch Nails a piratearem o Dead Souls dos Joy Division, seguida Primitive Reason com The Day Will Come, e para não se dizer que aqui é só política e merdas dessas, e que não se fala de amor, cá fica também os Buzzcocks com Ever Falling in Love with Someone You Shouldn't Have. We'll be right back. March 2000. Got up around 11 a.m. No hangover whatsoever. The rain had stopped, sun glowing. The wind pushing the clouds by like speeding cars. The hills behind the house shining wet green. Took a short walk while the others still slept. While I was out walking, the wind spoke to me for the first time in a long, long while. She said everything's gonna be alright. Everything's gonna stay alright. Both have flow, the time has come when you just don't know. I can see it in your eyes, so tell me so. You ain't made surprised at the way things go. So this is the matter that you ever been. And this is the saddest that you ever been. How you ain't no specific rap on the scene about the visions that he has and crap he's seen. Now the only solution is to be yourself. And the only conclusion is to harm no one else with intrusion of the bitches that are after you. You weaken by the treason that they put you through. They work across others, devise great plans. They make blood brothers, seek high hands to conquer higher lands cause they can. Only got one chorus, for this situation is the first time for us. Yeah. Foi este uma mão cheia de banalidades e músicas óbvias. Não se esqueçam de ir consultando o blog da Casa Viva para saberem se há cenas a acontecer. Façam o mesmo no blog da Escola da Fontinha e já agora no da Gato Vadia. Se acharem bem, organizem-se e lutem por um mundo em procura constante de utopia. Mão morta, Berlim, beijocas. Sucessão de viadutos de ferro, enegrecidos pela ferrugem, onde as velhas linhas para leste se equilibram sobranceiras, os carris retorcidos pelo matagal. Quando em vez o crepúsculo é rasgado pelo S-Bahn para Mariendorf, fila de janelas iluminando prostitutas de couro e lingerie, em perícias obscenas. De guerreiros sem látex vermelho, silhuetas recortadas no lusco-fusco, movimentam-se junto ao descampado. O muro está a cair. sangue.